a dona dos meus amores, mas não sabia de nada. Francisca Santos das Flores, que não sabia das dores que seu amado amargava. As longas noites passadas a contemplar as sacadas da casa da sua amada. Na condição de amante, de amada que não sabia que tantos males causava. Mas certo dia acabou-se a timidez que o impedia, e o pobre falou de amores. Pondo de lado temores, e nesse dia louvia Francisca Santos das Flores. Um amor tão grande assim.